sítio no sertão de Piritiba, dois pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Peguei na enxada como pega um catingueiro, fiz acero, botei fogo, vá ver como é que tá. Tem abacate, jenipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio a terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá. Não planto capim guiné pra boi abana rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu castiguelê. Arana só fez perversidade, Pardal foi pra cidade, Piruá minha sacué, cué, cué. Dona Raposa só vive na maldade, me faça caridade, se vire e dê no pé. Sagui trepado no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta manduá. Minhas galinhas já não fica mais parada, e o galo de madrugada tem medo de cantar. Não planto capim guiné pra boi abana rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. Arretado com você, tá vendo tudo e fica aí parado.